24, véspera de feriado, grito de carnaval na Leandro de Itaquera, com a tradicional festa do chope, participação dos compositores das co-irmãs e mais, show ao vivo com o grupo Só Preto Sem Preconceito. Grito de carnaval na Leandro. Informações 205-6367. Bandeirantes FM São Paulo. Identificando 99996. O sol aquece e dá a cor. E a Band faz o ritmo do verão 91. Trave a sintonia do seu rádio. Ei. 96,1. E viva o verão com a Band FM nas melhores praias do litoral paulista. Som, vídeo, super promoções e brincadeiras, milhares de brindes e prêmios, as dicas do que de melhor deve rolar ao sol de 40 graus. Tudo isso e muito mais nas ondas da Band FM. A sua praia, sua praia, sua praia. Band 15 anos, o ritmo do verão. De 1º de janeiro a 24 de fevereiro. Oferecimento Frutari, o suco de fruta no palito da Tibon. Promoção Bandeirantes. O Renascendo agita a Zona Leste nesta sexta-feira, dia 25, com um grande show de Jovelina Pérola Negra. É isso mesmo, Jovelina Pérola Negra ao vivo no Renascendo, nesta sexta-feira, dia 25. Não perca, Jovelina e grupos Sensa Samba, Boca Litro, Banda Frisson e Osmar de Matos. Jovelina Pérola Negra ao vivo no Remexendo, nesta sexta-feira, dia 25, como sempre, será uma grande festa. Remexendo, Avenida Amador Bueno da Veiga, 555, na Penha. Supletivo só pode ser o melhor. Supletivo Santa Inês, matrículas abertas. Central de Informações 2588145. No centro, Rua da Consolação. Em Pinheiros, Rua do Sumidouro. Na Penha, junto ao metrô Penha. Supletivo Santa Inês, o melhor ensino supletivo. Curso totalmente apostilado. Supletivo Santa Inês, pergunte a quem já fez. Central de Informações 2588145. Ligue já 2588145. É nesta quinta, véspera de feriado, na quadra da Rosas de Ouro. Chic Show apresenta... Entrega do troféu Tamborim de Ouro aos melhores de 1990. É quinta, véspera de feriado. E sabe quem vem pra brilhar nesta festa? Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal e mais, Reinaldo, Eliana de Lima, Gleide Xavier e Benê Alves do Band Brasil, Camisa Verde e Branco, Vai Vai, Peruche e Nenê. É quinta, véspera de feriado, Chic Show presenteando os melhores sambistas do ano com o troféu Tamborim de Ouro, na maior quadra de São Paulo, Rosas de Ouro, Ponte da Freguesia do Ó. Chic Show Number One. Atenção, rapaziada de São Miguel e região. Nesta sexta, dia 25, a partir das 21 horas, você já tem onde dançar. A melhor nostalgia da Zona Leste. No amplo e confortável Salão de Festas Caribe. Avenida São Miguel, 7434. É isso mesmo. Nesta sexta, dia 25, vamos balançar com a Black Music na Noite da Nostalgia. No Caribe, em São Miguel. E até às 23 horas, damas grátis. Diário de Bordo. Submarino SS Bandeirantes. Estamos patrulhando as ondas turbulentas em algum lugar do dial. Atenção, sala de mísseis. Atenção. Preparar torpedo. Inimigos a 6.9 graus. Atenção. Comandante para a tripulação do SS Bandeirantes. Missão cumprida. Olha o Band Brasil aí, gente! Já estamos de volta na nossa última hora aqui de Band Brasil. A partir do meio-dia, Charme Dance nos 961. Vem aí o samba enredo 91 da Vai Vai. Tobias, canta pra gente o negro em forma de arte. Band, 15 anos. Neste carnaval, nota 10 em alegria. A rotação alvinegra. ontem ao Brasil das maravilhas. Atrás do coelhinho apertado, ali se cai, no abismo e se perdeu. Oh, e sobre a realidade, ele é o brasileiro. E a brasileira que sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu sou? As miragens no espelho que o poeta imaginou. Quem sou eu? Tunga então a chave pro jardim, dádiva da nossa natureza, criando um país assim. Os gigantes às vezes tão pequenos, entre lipores e pudins. E amanhã, o que será, será? Responda o que será de mim. E amanhã, o que será? Veja Flor 91 e Vai Vai 91. Mas, gente, musiquinha romântica, porque o Ronaldo, lá do Banespa, manda uma seleção, um recado pra Luciene da Vila Brasil. E que ele diz que a ama demais. Lu, se todas as vezes que eu pensasse em você sumisse um pedaço de mim, epa, cadê eu? E a seleção do Ronaldo tem Elson, Eliana de Lima, Toca do Coelho e Zeca Pagodinho. Tremenda seleção, hein? Gravando aqui no nosso Band Brasil. Mas eu gosto de você.

aquela história de amor. E um leão ferido vai em busca de um novo. Batida da lata, meu bem. Também tem mulata. Tem batida de alma. batida da lata. Meu bem, batida da lata é quem me faz bem. Batida da lata, meu bem, batida da lata é quem me faz bem. Vamos falar de batida, batida do coração, batida de maracujá. Tem coco, caju e limão. Mas a batida que eu gosto, essa batida da lata. Se tem batida da lata, meu bem, também tem mulata. Tem batida de automóvel, tem batida de carteira, tem batida da polícia. Se uma coisa faz besteira, eu que sou boa mulata e sambo de pé no chão, só quero a batida da lata pra fazer a marcação. Batida da lata, meu bem, batida da lata é quem me faz bem. Batida da lata, meu bem, batida da lata é quem me faz bem. Mas é da lata, é da lata, é da lata, é da lata. Batida da lata é quem me faz bem. Mas é da lata, é da lata, é da lata, é da lata. Batida da lata é quem me faz bem. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei. Band Brasil. Band Brasil. Nego Olívio, uma nega incrível surgiu na minha vida. Tava eu de bobeira. No entanto, amei tanto essa negra. foi brincadeira. Nega Olívia, uma nega incrível surgiu na minha vida. Tava eu de bobeira. No entanto, amei tanto essa nega que não foi brincadeira. E sem sentir joguei na rua a razão. E nas profundezas dessa sua pele negra eu me joguei de corpo e alma inteiro. E hoje a minha vida é um cativeiro. Nego Olívio, uma nega incrível surgiu na minha vida. Tava eu de bobeira. No entanto, amei tanto essa nega que não foi brincadeira. Nego Olívio, uma nega incrível surgiu na minha vida. Tava eu de bobeira. No entanto, amei tanto essa nega que não foi brincadeira. Espetacular cantando Ponto de Encontro, a bolacha rodou, foi pras paradas e aquele sucesso que vocês sabem. Mas eu não podia deixar de colocar dentro do meu testamento musical esta música que eu tive a felicidade de fazer com meu companheiro Cleito e que eu fui muito feliz tanto na letra quanto na música. É isso aí, olha aí gente, vocês me esperem por aí que eu vou, mas acontece que eu sou adora devagar, quase parando, mas sempre continuando. Mas eu sei que quando eu chegar aí, vocês vão me receber muito bem. Porque aqui embaixo eu sempre presto a minha homenagem e não esqueço de vocês. É isso aí. A velha guarda agora está se reunindo em outro lugar. Foi a chamada de Jesus, por isso agora está se reunindo em outro lugar. Agora está se reunindo em outro lugar. Foi chamado de Jesus, por isso agora está se reunindo em outro lugar. O sempre vivo Noel, o encarregado das composições, o mestre Pixinguinha no acompanhamento, muito carinhoso procurando os tons.

pronto para combate. Positivo. Recorrente do alvo. Inimigo se aproximando. Avarias na minha asa direita. Ele me paga. F-961 informando. Missão cumprida. Tá aí, foi aí pra você a seleção da Rosa Maria, que inclusive visitou a gente aqui no Band Brasil. Obrigado pela visita, beijinho pra você, Rosa. Mas, gente, quero mandar um alôzinho pra todo mundo que tem bloco, escola de samba, que tá aí ligadinho no Band Brasil. Mande um material que a gente divulga com o maior carinho, viu? Rua Radiantes 13, Morumbi, 705699, programa Band Brasil. Tô aguardando pra você poder divulgar o seu bloco, a sua escola. Tô esperando a sua cartinha. Vem aí, camisa verde e branco, combustível da ilusão. Band, 15 anos. Neste carnaval, nota 10 em alegria. Alô, meu presidente, meu presidente, tu estarás presente. Hoje vem brindar amor, amor, amor, e esqueça os males da vida. Ninguém sabe, ninguém viu como é que é. Bande Brasil. Alô, moço da vida pegando. Independente de Padre Miguel. E a gente vai encerrando Fã de Brasil desse domingão. Amanhã, a partir das 6, tem mais samba, balanço e muito mais energia. Uma super tarde. Voltamos amanhã às 6 horas. Se o cara lá de cima quiser. Um beijão e até amanhã. Você já viu os móveis que quase não ocupam espaço? Pois então conheça a linha Space Line da Bom Tempo. Então você vai notar a grande diferença entre os móveis convencionais e os avançadíssimos móveis da linha Space Line da Bom Tempo. Space Line tem design italiano, são modernos, muito bonitos e você combina com as cores do seu gosto. Space Line da Bom Tempo, o que há de mais moderno em móveis. 11h58, hora certa, Casas Bahia. Tudo bem aí, gente? Agora, mais do que nunca, existem razões importantes para você comprar nas Casas Bahia. Qualidade, preço e as melhores condições de pagamento. Basta o seu talento e uma Iaxica na mão. Você revelará seu sucesso. Câmera Iaxica MF3 Super com flash, 13.500 ou apenas 4.940 mensais. Casas Bahia. Dedicação total a você. Agora sua saúde vai ficar melhor. É que o seu plano de assistência integral se transformou em um seguro saúde Golden Cross. E quem sai ganhando é você. Ganha com a livre escolha de médicos e hospitais no Brasil e no exterior. E mais toda a rede credenciada Golden Cross. Ganha também em segurança com a fiscalização da SUSEP e tranquilidade através de uma reserva técnica que garante o seu atendimento. Seguro Saúde Golden Cross. Saúde com mais segurança. Em São Paulo, 533-2001. Toda a tradição da deliciosa cozinha mineira você encontra no Profeta Restaurante. São receitas exclusivas, feitas com carinho artesanal e servidas com muito requinte. O Profeta Restaurante, Alameda dos Aicás 40, travessa da Avenida Indianópolis. Telefone 549-5311. Dias 25, 26 e 27, a cidade de São Paulo vai virar a capital do country. Nesses dias, Kenny Rogers, Sérgio Reis, Almir Sáteres, Chitãozinho e Chororó vão cantar no São Paulo Country Festival, com apoio do Banespa e dos veículos soviéticos Lada. Ligue 578-2546 para receber seu ingresso em casa ou passe já nas bilheterias do Ibirapuera. Outro espetáculo igual a esse, só em outro country. É nesta quinta, véspera de feriado, na quadra da Rosas de Ouro. Chic Show apresenta... Entrega do troféu Tamborim de Ouro aos melhores de 1990. É quinta, véspera de feriado. E sabe quem vem pra brilhar nesta festa? Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal e mais, Reinaldo, Eliana de Lima, Gleide Xavier e Benê Alves do Band Brasil, Camisa Verde e Branco, Vai Vai, Peruche e Nenê. É quinta, véspera de feriado, Chic Show presenteando os melhores sambistas do ano com o troféu Tamborim de Ouro. Na maior quadra de São Paulo, Rosas de Ouro, Ponte da Freguesia do Ó. Mas por que é que me propagas pelas suas compras?